Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras! Para você que já cola aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, você sabe que é o Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Eu sou Joyce, da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e sempre muito bem acompanhada com os meus parceiros, parceiras e parceiros de núcleo. E hoje aqui com a gente também, a espetacular Gi Trajano, poeta, slammer e escritora que teve sua formação básica em poesia realizada nos saraus promovidos pelo grupo Poetas do Tietê, no estabelecimento prisional em que se encontrava cumprindo pena na virada do século XX. Em espaço de exclusão radical, a autora, nascida em Suzano, nos idos de 1977, filha de pais nordestinos migrantes que pelejaram para criar os 6 filhos que vingaram, teve pela primeira vez acesso a produções culturais e fez-se logo poeta. Na sequência, descobriu o slam e consagrou-se nesse formato de competição entre performances de poesia falada. A marca da oralidade não deixou de comparecer em sua primeira criação literária na modalidade escrita, a pequena narrativa Quem Saberia Perder, na qual se encontra ficcionalizada a experiência de Angélica, mulher negra e trabalhadora, cuja vida vira de pernas para o ar quando ela comete um crime e é levada à prisão. Seja bem-vinda ao nosso terreiro de discussões e bulimentos. Dê o seu salve aí, Gi! Salve, salve! Salve a todos, caminhos abertos. Vamos lá, vamos contar essa história. Bora! E a gente hoje vai falar sobre um tema espetacular. Salta a vinheta, querido Emerson Ramos. E o futuro da juventude negra? Gi, falar sobre juventude negra, né? Eu fiquei bulindo sobre esse tema quando eu estava vindo aqui para conversar com você, né? A partir da sua vivência, a partir da sua trajetória. E comecei a ver que tinha uma questão sobre pensar o passado e o futuro. Você, com essa sua vivência, né, em educadora, como slammer, enfim, de mulher preta, com toda essa experiência, como é para você, nesse momento, né, pensar sobre a juventude negra? O que me faz pensar são duas coisas. Existe aí um apagamento de quem somos ainda hoje. Em tempos de internet, em tempos de inclusão social, em tempos de tudo, ainda não somos incluídos. Os jovens que eu acompanho, que eu vejo hoje, assim como eu, eles não têm consciência de que são negros, de que eles têm uma história. Eles são evangelizados, ainda aparecem, são evangelizados, ainda acreditam que nós negros somos uma descendência amaldiçoada, então, portanto, se rejeita a raça, a origem. Ainda temos esse apagamento. Então, a primeira coisa que eu vejo e que eu me vi depois, porque eu falo que eu ainda sou um adolescente, porque eu só começo a viver depois da minha liberdade. Eu me descubro mulher preta, mulher negra, aos 38 anos. Porque eu era morena, eu era descendente de preto com índio ou de português com índio. Preta, mulher negra, assumir essa identidade, esse protagonismo da ancestralidade na minha vida não teve. E na minha convivência com os jovens, eu percebo que neles também há este apagamento. E quando eu entro falando para eles, olha, vocês são negros sim, e é por isso que vocês estão em maioria aqui, há um choque. E depois desse choque, quando eu retorno nas unidades prisionais, que são unidades prisionais infantis, que são meninos e meninas presas, né? É, que eu volto nessas unidades prisionais, eles voltam. Eu perguntei para minha mãe se eu sou preto. E ela também não sabia que era. E você tem que fazer todo esse trabalho de trazer da ancestralidade. Quando a gente fala de adinkras, de sankofa, é, para eles é grego, não é nem africano, é grego, porque eles não conhecem. Para eles ainda macumba é a coisa do mal, as tranças não têm uma origem. É, e são todas essas coisas que você vai inserindo com muito amor, com muita calma, para eles entenderem que nós só estamos aqui porque no mundo existem governos que não admitem reis e rainhas com tons de pele diferente e que vivem do seu próprio esforço. É, então, quando a gente encontra essa barreira primeiro, não sei quem eu sou, de onde eu venho e muito menos para onde eu vou, é a hora que a gente entra e faz o trampo. Entendi. E eu acho maravilhoso essa sua fala, porque isso só atesta, né? Só confirma uma das coisas que a gente vem trazendo muito aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, que é da importância da implementação das leis 10.639 a 11.645, né? Que traz a obrigatoriedade do ensino da cultura, ciências, saberes e filosofias das culturas africanas, da afrodiáspora e dos povos originários nas escolas, né? Porque a gente é o tempo inteiro, né? Se a gente vive num sistema colonial, onde o sistema prisional também é um dos mecanismos, né, que nos fazem estar em fábricas e sofrer violências de brancos, então a importância da gente trazer isso, né, de trazer essas filosofias para esses espaços também, né? E o quanto isso o quanto isso também nos liberta de uma certa forma, né? Porque nos liberta, como ditaria agora o nosso espetacular Frantz Fanon, nos liberta na subjetividade, né? A artista educadora nasce quando eu, ainda em cumprimento de pena, começo a notar que há uma população carcerária muito jovem, que mulheres como eu, de 27, 30 anos, que estavam ali no cárcere, já eram velhas diante da população que chegava. É, porque chegavam meninas 18, 19, recém-feitas 18 anos, e eu falei, o que está acontecendo? Por que a juventude está aqui dentro? Essa juventude está aqui por quê? O que faltou? O que tem? E quando eu saio em liberdade, eu vou com os poetas do Tietê e com o Asas Abertas, que é o trampo que hoje eu ainda conduzo, vou para dentro dessas unidades prisionais. Quando eu chego nessas unidades prisionais, cara, eu me deparo com a realidade do seguinte: os meninos estão cada vez mais deslumbrados em esquecer quem eles são, a história que eles têm, a capacidade que eles têm. E aí eu pergunto para eles, qual foi o corre que trouxe vocês aqui? Essa é a pergunta. E o corre não tem mais sentido, porque se você perguntasse isso há 20 anos atrás, quando a minha história de entendimento de cárcere começa, o motivo era mãe, era a dificuldade financeira e tudo mais. Hoje o motivo do garoto é, eu queria um tênis, eu queria uma Hornet para dar um rolê, eu queria tomar combo de gelo, de coco de gelo com uísque, que eu ainda não entendi muito essa dinâmica. Por quê? Porque o crime hoje tem série, né? Sintonia está aí, eu fiz participação em Sintonia como consultora. E o crime hoje tem uma série glamourizando isso, que se o moleque ele for pro corre, ele vai conseguir os plaquês de dinheiro, igual o Nando, para subornar agente penitenciário, para fazer uma série de coisas, e tá romantizado, tá aí. O moleque tem esse excesso, e ele continua sonhando com a vida fácil. Deixou-se de se ouvir Racionais MCs nesse círculo para se ouvir o funk e ostentação. E vale dizer uma coisa, eu não tenho nada contra. Eu vi uma fala do Rariel esses dias e é verdade. Ele fala, cara, o funk não induz ninguém a nada. Educação parte do pai e da mãe. E eu fui obrigada a concordar com ele. Acontece que a geração que se cria hoje não são de pais e mães como os meus e talvez os de Joyce, que aprenderam a labutar, que aprenderam a arar a terra, que aprenderam a erguer casas. Hoje, se você conversa com um pai, na maioria das vezes ele está fazendo serviço que não é um serviço braçal, que não é um serviço pesado, como a gente diz. Não que ele tenha que fazer, mas é que ele não entende o valor do suor do rosto. e isso está levando para além. É, eu venho de Heliópolis agora, é a minha experiência mais recente. É, eu venho de Heliópolis agora, e as crianças, elas já vêm pesadas, sabe? Elas já vêm numa marra mesmo, assim, é como diz a música, já vem com a marra de cão, e aí não tem a inocência mais. Eles já vêm estressados, eles já vêm muito donos de si, eles já vêm muito daquilo que eles veem, reflexo da casa, reflexo da periferia, eles já vêm muito marginal, e eu só falo para eles, não, só quero que vocês corram um pouquinho, subam numa árvore, para vocês entenderem que ser criança é bom. Vocês ainda não sabem brincar, vamos aprender a brincar. Então, você imagina, você pega adolescente de 12 anos, 11 anos, e você fala para ele, vamos brincar? E para eles, brincar não é bom. E é isso. E eu olhei para o CCA, onde eu estava, e virei para o meu parceiro e falei, mano, isso aqui é uma pré-fundação casa. Eu estou vendo meninos aqui que, quando derem 15 anos, vão ser lançados para a rua, e da rua, meu amor, ai deles se eles só conseguirem entregar uma água, porque essa também é a perspectiva. Não, eu vou trabalhar entregando água no estabelecimento de fulano de tal. Não existe uma perspectiva de estudo, não existe uma expectativa de crescer, não existe uma expectativa de nada, a não ser de ficar ali inserido e tudo mais. Então, a briga é longa ainda, tem muito que avançar. E aí, está bolido? Bolida. Então, daqui a pouco a gente volta, feras. Se proceder, não pare em pé. Yeah, yeah. Realidade é muito triste. Mas é no subúrbio, eu sou Gismundo, sou bemundo que persiste o crime. Pegar o trem é arriscado. Trabalhador não tem escolha, então enfrenta aquele trem lotado. É, não se sabe quem é assim. Pode ser ladrão ou não, tudo bem se for pra mim. Se for polícia, fica esperto, Zé. Pois a lei da cobertura pra ele te socar se quiser. O cheiro é mal de ponta a ponta. Mas assim mesmo, normalmente o que predomina é a maconha. E aos milhares de todos os tipos, de manhã na neurose, como que assim pode ter um dia lindo? Portas abertas mesmo correndo, lotado até o teto sempre está, meu irmão vai vendo. Não dá pra aguentar assim, é o trem que é assim. Já estive, eu sei, já estive. Muita atenção, essa é verdade. Subúrbio pra assim morrer, vou dizer, é mole. Todos os dias, mesma gente. É sempre andando, viajando, surfando, mas a mais não teme. Vários malucos, movimento quente. Vários moleques pra vender. Vem assim, comprar, é aqui que vende. Quem diz que é surfista é. Então fica de pé, bota uma fé. Assim que é. Se cair, vai pro saco. Me lembra de um irmão, troço chato, subi. Descia, por sobre o trem sorria. Vinha da Barra Funda há 2 anos todo dia. Em cima do trem com os manos surfistas, assim chamados são popularmente. Se levantou e encostou naquele fio. Tomou um choque, mas tão forte que nem sentiu. Foi as nuvens, tá com Deus, mano, piro sabe. Subúrbio pra morrer, vou dizer, é mole. Subúrbio para morrer, vou dizer, é mole. E agora se liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque o trem é assim, assim que é. E eu peço Oxalá então, sempre vai nos guardar. Dai-nos forças pra lutar, sei que vai precisar. No trem, meu bom, é assim, é o que é. Então centenas vão sentados e milhares vão em pé. Em todas as estações, ali preste atenção nos PFs. O trem para o povo, entra e sai. É depois disso, o trem já se vai. Mas o que é isso? Esquisito. E várias vezes assisti trabalhador na porta tomando borrachadas, marmitas amassadas, fardas e isso é lei. Vejam vocês, são cães, só querem humilhar toda vez. Aconteceu o ano passado em Perus, um maluco estava na paz, sem dever. É, caminhava na linha assim, a uns 100 metros dessa estação. É, preste atenção, repressão segundo testemunhas dali. Ouvi, foi na cara dura assassinato, mas não foi divulgado. E ninguém está, não está. Ninguém viu as mortes na estrada de ferro Santo João de Aí. E ninguém tá nem aí. Osasco, Itapevi, do Brasa Mogi, Otamanduá, ATI, o PQI. Já é o fim, na real é assim. Sou bobo pra morrer, assim vou dizer, é mole. No trem é assim, e é assim que é. O bicho pega. Acabamos de ouvir o grupo de hip-hop RZO com a música O Trem. RZO, que significa Rapaziada da Zona Oeste, foi um grupo de rap fundado em 1992 que teve sua origem na periferia da Zona Oeste de São Paulo, no distrito de Pirituba. O grupo de Sandrão, DJ, Companhia e Elião foi responsável por apresentar no mercado artístico grandes nomes dos cenários musicais como Negra Lee, Sabotage, Marrom, entre muitos outros. Para quem ainda não conhecia, bora conhecer, gente, porque é espetacular. Diáspora. Bem, estamos aqui, né, falando com a nossa querida Gi Trajano, Bulinho, né? Bulindo a respeito do que é pensar sobre a juventude negra, educações, enfim, educação, enfim, né, dessa juventude, pensar nesse cárcere que é o sistema colonial na qual nos aprisiona, né? E Gi, na fala anterior, trouxe questões bem complexas, né, assim, do tipo, porque, assim, pensar sobre, né, educação, pensar sobre esse sistema que nos aprisiona, né? Nos aprisiona literalmente pelo espaço, aprisiona o nosso corpo, né? Porque há uma militarização dos nossos corpos, né? Aprisiona as nossas mentes, porque também há um trabalho o tempo inteiro, full time da nossa subjetividade, né? É, eu fico bulindo uma série de coisas dentro, né, do que precisa ser feito para que a gente comece, de fato, a criar o suleamento, né, a criar um espaço, um caminho da onde a gente possa vislumbrar, sonhar, pensar. A fala da Gi me trouxe muito uma coisa, né, de um mestre jongueiro que eu escutei há uns anos atrás, que é, ele falou a seguinte frase, que é, em 400 anos, de quase 400 anos de escravização, nós sabíamos quem éramos. Em apenas 100 anos e poucos de dita abolição, nós não sabemos mais. E eu venho cada vez mais bulindo sobre isso, sabe? Que de cada vez mais a gente não sabe mais as nossas origens, a gente não sabe quem nós somos, a gente não sabe o que a gente sonha, né? Porque pensar também sobre juventude negra é pensar sobre o direito ao sonho. E aí, Gi, me conta aí, você como artista educadora, né, que está aí junto com essas crianças, com esses adolescentes, né, pensando, criando, o que é para você, nesse exato momento como artista, né, pensar esse lugar do sonho com essa juventude? Eu acho que a gente pode bolir um pouco sobre isso. Quando eu penso, né, nessa questão do sonho, aí é que tá tão difícil as infâncias, que as crianças elas não sonham. Como diz um poeta baiano... Concordo com você, Gi. Chamado Nivaldo Brito, as crianças se acostumaram. Elas não sonham mais. Elas se acostumaram. A realidade está ali, é aquilo que eu estou acostumado e eu não sonho mais. Eu vejo muito... Assim, os meninos que sonham com algo grande, eles querem ser gamers. E o brincar não tem a tecnologia, né? Então, você imagina ontem, o Fantástico solta que um garoto de 13 anos, de um país estrangeiro, zera o Tetris. Então, o menino criou o tal. E aí eu fico pensando que a realidade desse menino de 13 anos lá, com acesso à educação, com acesso à tecnologia e com acesso a tempo, porque ele devia ter alimentação, ele estava ali, ele estava sendo filmado, ele estava assistido para cumprir a meta dele. É bem diferente de um menino que está em Heliópolis, que está em São Mateus, que está na cidade de Tiradentes, que está em Suzano, que tem que atravessar uma cidade, inclusive de trem, né? Tanto que a estrada de ferro é do Brás a Mogi ou a Tamanduá TI. Lembrando da música, me lembro muito desse trecho, porque era isso que a gente fazia mesmo. Então, essas dificuldades. Que dificuldade que um menino que tem que atravessar a cidade para acessar o centro chega? Qual é esse... ele vai ter dinheiro para comprar todo esse material, que é muito caro? Como é que a gente faz? E aí vem o apagamento, de novo, porque ele quer ser um gamer, as histórias do gamers vêm do Vale do Silício, vêm do Steve Jobs, vêm da Apple, que tanto tem esse nome porque o nome ficava na frente da marca Atari, só por causa disso não há sentido nenhum, né? Da Apple se chamar Apple, não existe, era só uma questão de vaidade, porque esse cara podia ter uma vaidade, com meninos que não podem. E quando esses meninos e meninas eles não podem, a gente precisa entender, chegar lá e falar, pode. Porque se fosse pelo sistema, por tudo que eu aprendi, eu estaria dentro de um corredor do sistema prisional até hoje. Foi através da educação, através do conhecimento, é que hoje eu posso estar aqui falando com vocês. Então, vamos entender o que está se podendo chegar e onde se pode chegar. Vamos ver o que é palpável. E aí, quando você começa a falar de sonhos palpáveis, de entender e tal, você sabia que eu já conversei com o Mano Brown, que foi meu ídolo na infância? Você sabia que eu já converso com pessoas que eu conheci o Pelé, que foi um cara que eu sonhei, e hoje vocês sonham em conhecer o Neymar, que é inacessível? E a gente começa a conversar. E aí que você vai entender que existe ali uma criança muito lá atrás, desse menino resistente, dessa menina resistente, e aí você começa a mexer com o sonho dele. Eu vou usar essa palavra bulir agora, que eu gostei muito, porque é isso, você começa a mexer com ele, com o sonho dele. Não, mas espera aí, dá uma olhada para sua mãe. Que idade que a sua mãe casou? E se casou, quantos maridos foram? Ela faz o que hoje? Ela limpa o chão de quem? Porque ainda nossas meninas estão limpando o chão e janela de alguém. Se você for olhar nos grandes prédios, a mão que limpa o vidro e que deixa ele brilhando continua preta. E a gente não quer mais isso. A gente quer esses acessos. A gente quer que esses meninos saiam sim desses lugares. Ah, mas só na Semana da Consciência Negra? Não, a Consciência Negra ela tem que ser perpétua, ela não tem que ter uma semana. E o que se ensina nas escolas é o quê? Que a Baiomi são a história triste, os retalhos da mãe que estava no navio negreiro? A gente ensina o quê para essas crianças? É sobre a cultura negra. Quem é que somos de fato? É a gente que move isso aqui. E, no entanto, continuamos nas cadeias, continuamos nos fundões, continuamos nas estradas com lixo, com esgoto a céu aberto, nós continuamos lá. E a gente precisa entender o espaço. Eu não sei se eu tenho tempo, mas eu vou citar uma coisa que aconteceu ano passado, muito bonita. Nós conseguimos levar umas crianças de Heliópolis para o Teatro Celso Cardoso. E uma fala de uma criança me incomoda até hoje. Ela olha, vê o espaço, vê os elevadores, vê a sala, vê o teto, vê a iluminação, olha para a nossa cara e fala: tio, isso aqui é lugar de gente rica, né? E aí a gente responde: esse daqui é lugar de todo mundo. É sobre isso, né, Gi? Eu gosto sempre de bulir sobre essa questão do sonho, porque é isso, né? Dentro da sociedade colonial, os corpos racializados têm direito ao sonho? Essa é a questão, né? Tudo acontece assim, não existe política pública, tá? Não existe, não tem. O que existe é um grupo que fala sobre política pública, mas na verdade não tem. Nós tivemos uma audiência pública, inclusive, na Câmara dos Vereadores esse ano. Joyce esteve lá. E eu lembro que quando foi me dado o espaço de fala, fiz uma poesia de slam. Eu não dei o espaço de fala. E eu começo fazendo essa poesia de slam porque estava todo mundo se autodescrevendo para as pessoas que não nos viam, né? E eu começo a falar, não adianta eu me descrever. Não adianta eu falar quem eu sou, como eu sou, que cor de cabelo eu tenho, porque para quem faz a política pública, eu continuo invisível. Não adianta eu mostrar que eu estou aqui, porque para a política pública eu continuo não estando aqui. É, para você ter uma noção, nós estamos tentando aprovar um projeto de lei que tramita, no mínimo, desde 2016, dentro desses corredores. E eu vi agora aí a polêmica da semana, o padre Júlio Lancelotti perseguido pelos mesmos vereadores que não assinam o nosso projeto de lei, os mesmos. Então, assim, não existe política pública. A política pública ela é uma máquina de dinheiro que eles colocam alguns recursos em alguns lugares. Nós trabalhamos esse ano com crianças, para você ter uma noção, e teve um dia que a gente olhou, era inverno, nós não tínhamos local, e uma criança chega de cabelo molhado, de chinelo, com pé gelado. A gente corre, compra um par de meia, um saco de polvilho e fala, come. E começa a ter isso, porque a política pública que deveria gerar a alimentação e o conforto, pelo menos no local dessa criança, não chegou. O kit lanche só chega em outubro, quando o programa está acabando. Então, primeiro, a gente precisa entender a política pública e regulamentar essa política pública. Porque, por enquanto, não o que nós fazemos, mas quem assina, quem tem o poder da caneta, continua sendo falácia. Então, a gente precisa transformar a política pública em ação, mais ação, menos fala. É isso que eu penso que a gente tem como política pública hoje. Muita fala, pouca ação. Concordo plenamente com você, Gi. E, meu, é isso, né? A gente vai finalizando aqui o nosso terreiro. Porque a gente poderia falar sobre isso, bulir sobre isso, muito mais. Mas a ideia é essa, né, amores e amoras, para vocês que já colam aqui, vocês sabem que a ideia não é trazer respostas prontas, mas sim trazer esses bulimentos, né, essas reflexões, né, das nossas histórias, das nossas vivências, para que a gente possa criar possibilidades, né, de levar adiante o nosso legado de existência, permanência e continuidade. Gi, gratidão profunda pelo seu tempo, pela sua participação, e é isso, dê aí o seu tchau para a gente também, enfim, para a gente ir já finalizando aqui o nosso terreiro de discussões e bulimentos. Eu que agradeço o convite, que continuemos quebrando as nossas correntes, né, as correntes que nos aprisionam, e seguimos. Seguimos através da arte, através da educação, através da oratória, porque a voz é a tecnologia mais potente. Foi a voz que criou o mundo e é a voz que vai continuar mudando. Sigamos. Preste atenção, repressão segundo testemunhas dali. Ouvi, foi na cara dura assassinato, mas não foi divulgado. E ninguém está, não está. Ninguém viu as mortes na estrada de ferro, Santo João de Aí. E ninguém tá nem aí. Osasco, Itapebi, do Brasamoji, Otamanduá, ATI. O que é aí? É o fim, na real, é assim. Subúrbio pra morrer, vou dizer, é mole. Não tem, é assim, e assim que é. O bicho pega. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.